Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Eu quero saber quanto tempo vai passar até você ficar ofendido e desligar o programa. Aqui é o Guga Mafra e eu sou um conhecedor de macarrões instantâneos. Aqui é David, esperto em comidas merda da Ásia. Aqui é o Marco Gomes e comida nojenta mesmo é ovo, que é basicamente menstruação de galinha. Ah, vá. Boa noite, bípedes. Aqui é o Sr. K, eu já comi baleia, me julguem. Aqui é o Azaghal, eu já comi uma mula, me julguem. Deus do céu, gente. Muito bem, nerds! Mais um Nerdcast de comida. A gente gosta de falar de comida. A gente já falou tanto de comida boa, de comfort food, de junk food e tal. E agora, nós vamos falar de comidas merdas. Porque junk food não é necessariamente uma comida merda, vamos dizer. Tô comendo uma pizza fantástica aqui agora só por causa disso, hein? Vamos julgar. Em algum momento a gente vai falar uma comida que você, ouvinte, gosta e você vai xingar a gente. Certo? E-mail. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. É Black Friday, Azaghal. É 90% de gente caga. Caralho, por que isso? É um absurdo isso. É um pesadelo. Mas olha só, Azaghal, tem Black Friday também imperdível na HostGator, Azaghal. Olha aí. Você sabe, a HostGator está há 10 anos no Brasil. E eles têm tudo que você precisa para ficar online. Domínio, hospedagem de site, criador de site, servidor dedicado, tudo isso com suporte 24/7. Exatamente. E olha só, tem desconto exclusivo de até 60% em diversos produtos para os ouvintes aqui do Nerdcast. Vocês que estão ouvindo aqui o Nerdcast, é só entrar em hostgator.com.br/desconto. Lembrando, hostgator.com.br/desconto, que aí você vai aproveitar. Tá, cara, um monte de descontos de Black Friday pra você hospedar o seu site com o melhor custo-benefício. E além disso, olha só, domínio registrado lá, grátis no primeiro ano, Azaghal. Olha domínio essa. Grátis, é isso. E olha só, lembrando, eles têm o criador de site, que é uma plataforma super simples de usar, que é aquele sistema de arrasta e solta, sabe? Que você não precisa entender de programação, de HTML, de nada, mas simplesmente arrasta e solta e faz seu site na hora. Muito bom pra quem tá iniciando sua presença digital, então seu tio, o seu sogro, o seu avô. Aquela inclusão básica. Aquela inclusão básica, exatamente. Em vez de você ser o cara, faz um site pro teu tio. Indica a HostGator pra ele. Porra, aí é uma vantagem. Não é? Exato, cara. E usa você também. Lembrando que o usuário que quiser apenas registrar um domínio, eles têm as principais extensões por apenas R$26,99. Eles têm .com, .com.br, .net, .org, etc. O universo de domínios. Então vai lá, aproveita a Black Friday HostGator. Essa promoção é válida por tempo limitado. HostGator.com.br/desconto. E também tem Black Friday na Magazine Luiza, Azaghal. Olha aí. Tem muito, cara. Enfim, já tem muita oferta nessa. Imagina na Magazine Luiza. Tá rolando Black Friday e é só hoje. Black Friday, não é Black fim de semana. Black... Sério mesmo? Eles estão nessa pegada? Estão na pegada de ser só na sexta-feira. Só no desespero. Aí. Aquele desespero básico. É só hoje. Caraca, ou nada. Mano. Milhares de ofertas com frete grátis no aplicativo, Azaghal. Então, se você quiser aproveitar, baixa o app e acessa o site agora para tudo, rapaz. Porque você vai pegar. Amanhã não tem. Se você está escutando amanhã, não é Black Saturday. É Black Friday na Magazine Luiza. Luiza, cara, tem link aí no post. Ou simplesmente bota aí Magazine Luiza no Google, cara. Ou nas histórias você vai achar. Baixa o aplicativo, aproveita Black Friday da Magazine Luiza. E olha Rafael Azaghal, hoje nós temos um Nerdcast Speak English especial. Nós vamos falar sobre frases de efeito do cinema. Oh. Exatamente. Nós, Carlos Voltor, Afonso Solano e a Rossana, vamos analisar. A gente pega uma frase em inglês, a gente analisa as traduções. Existem traduções erradas que fazem dessas frases em inglês? Qual é a melhor? O que aconteceria se você traduzisse literalmente? Qual seria a melhor tradução? Como é a gramática dessas frases? Seja as que são mais coloquiais ou as que são mais formais. Cara, tá um papo muito nerd, muito maneiro, cara. Então escuta o Nerdcast Speak English, que já está na sua timeline do Nerdcast, trazido a você por essa parceria incrível entre Jovem Nerd e WhatsApp. Olha só, vamos lembrar o seguinte. Diferente das escolas tradicionais de inglês que abrem turmas só no início e no meio do ano, a WhatsApp tá sempre de portas abertas. Você não precisa esperar a abertura de novas turmas para aprender ou aprimorar o seu inglês. Se você quer começar agora, no fim do ano, tá no fim do ano. Ah, não, só vou esperar até o início do ano. Não, você precisa aprimorar seu inglês agora. É vaga de trabalho que tá em jogo? É o seu futuro. Você quer começar o ano já adiantado? É isso que eu tô falando. Você pode começar o WhatsApp agora. Por quê? Como a WhatsApp tem a estrutura de multilevel nas aulas, significa que eles não precisam fechar aquelas turmas só com inglês básico ou só com inglês intermediário ou só com avançado. Qualquer nível de inglês interage, cara. Isso que é muito maneiro, cara. Porque lembre-se, na vida real, você não vai falar the book is on the table. Você não vai falar com pessoas que só têm o mesmo nível de inglês que você. Você vai falar com pessoas de níveis diferentes. Então, por isso, a multilevel classes, que faz você interagir com alunos que têm níveis diferentes de inglês, e quem tem um nível superior ao seu vai puxar você pra cima, cara. E quem tá em um nível maior e tá lidando com quem tem mais básico, vai ensinar e vai aprender junto, cara. É muito maneiro essa dinâmica. Então, tá esperando o quê? Pode entrar na WhatsApp agora no fim do ano, sim! Entra aí em whatsapp.com e se inscreve agora! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para 18 minutos e 43 gororobas nojentas. E é claro, Azaghal, que tem a Black Friday na Nerd Store, rapaz! Pra que isso? A parada já tá acontecendo desde quarta-feira. Pois é. Aí tem passaporte de não sei o que lá, de desconto. Aí tem desconto de 90%. Não, sério, eu discordo. Camiseta, livro, acessório, colecionável, board games. Cara, tem muita coisa. Descontos vão 70%. Provavelmente já não tem muita coisa, porque tá rolando desde quarta-feira. É, não é só isso. A gente antecipa pra você ter aquele desespero maior. E olha só, só vai até meia-noite dessa sexta-feira. Quer dizer, 11h59, meia-noite de sexta pra sábado. Você já sabe. Sexta-feira, acabou a sexta-feira, acabou Black Friday. Tá, é só. É isso. Graças a Deus. Graças então, a Deus. Então, mais uma chance de você ir lá na nerdstore.com.br, a maior loja nerd do Brasil, e aproveitar os preços malucos da Black Friday! Quero agradecer aos nerds que doaram sangue nesta semana maluca, cheia de feriados. Hoje é semana cheia de feriados. Como é que pode isso? Olha aí, Amanda Flor. Eu não sei o que é feriado, não sei de nada disso, amigo. Eu só sei que existe uma dor na minha vida. E ela se chama Cthulhu. Oh, olha, quem está aí? E é só isso que eu faço de noite. Olha aí, eu quero agradecer aos nerds que salvaram vidas diferentes de Thomas Faraday. Amanda Flor, Matheus Bastos, Érico Roberto, Hugo Henrique, Fábio Silva, Washington de Souza, Felipe Batata e Henrique de Moraes. Muito obrigado, galera, por doar sangue nesta semana de feriados. Arte dos fãs, Azaghal. Olha aí, temos uma Vivica pelo Gustavo Pimentel. Várias artes de Ozob. Sim, maneiríssimo. Essa Vivica é do Gustavo Pimentel. Temos também Tu é Babaca, Cara, o Neves, ficou maneiríssimo. Temos o Ozob, versão Funko, olha, pelo Matheus Victor Alves. Muito legal também. Muito maneiro. E o Azaghal, Rei do Crime, por Danilo Rodrigues da Rocha. Não ficou muito parecido comigo, mas o desenho ficou maneiro. Maneiro. Nem todo careca barbudo é o Azaghal. Só o que tem mais atitude que é. Leão Carvalho, 35 anos, gerente de marca Los Angeles, Estados Unidos. Leão Carvalho, já sei quem entra. Nosso querido amigo da Rito Gomes. Ah, olha aí, nosso querido amigo Léo. Olha aí, gerente de marcas. Não, não falou. A gente sabe bem qual é a marca. É. Olha só, ele manda aqui. Gostaria de parabenizar e agradecê-los pelo emocionante Nerdcast sobre o fenomenal Stan Lee. As contribuições à cultura pop do mestre jamais poderão ser equiparadas e sua perda será sentida mesmo que esperada. Como o Azaghal disse, velhos morrem, caraca. Mas era, realmente, tava 95 e tal. O que acontece? Quando eu teve o falecimento do Steve Jobs, foi algo assim, é mais chocante quando alguém novo morre. Isso é que novo, eu quis dizer. É, isso aí. Então, tipo, é. Michael Jackson, ele morreu muito novo, entendeu? É, exato. Steve Jobs, mesmo estando doente, morreu muito novo. E aí é muito mais chocante. Sim. O Stan Lee, por mais triste que seja, e eu não tô falando que eu não fiquei triste com a morte dele, não. Mas, cara, toda notícia do Stan Lee, pra gente, era o obituário dele. Essa é a parada. Qualquer post, qualquer foto do Stan Lee dava um nervoso. Agora foi, entendeu? Sabe, isso acontece muito com o nosso querido amigo Guilherme Briggs. Ele todo ano homenageia, faz algum post no Facebook, tá, pra homenagear o nosso querido Orlando Drummond. É, exato. E aí, todo santo post que tá lá, o Guilherme Briggs, a foto do Orlando Drummond, meu querido querido Orlando, é agora. Morreu. E não, é só uma homenagem. Por quê? Porque é isso que os velhos fazem, cara. Eles morrem. Mais do que os novos, os velhos morrem. Pois é. Mas o que acontece? Quando o cara é velho, e o cara é velho pra caralho, o cara tem 95 anos, é totalmente esperado. Então, é um programa muito menos triste, e muito mais de celebrar a vida do cara, que foi uma vida boa, entendeu? Sim, foi... uma vida completa, exatamente. Desde muito pequeno, leio quadrinhos criados pelo Stan Lee, e não é exagero quando digo que ele ajudou a me formar, inclusive buscar trabalhar com entretenimento e principalmente com histórias fantásticas das coisas que ele produzia. Apesar de não ter tido a honra de ter trabalhado diretamente com o Stan, posso dizer com muito orgulho que nessa semana, a empresa que eu trabalho, seu Rito Gomes, anunciou uma parceria com a Marvel. Ih, eu não posso falar com a empresa, então? Que estive envolvido diretamente, o que não seria possível se não fosse o seu legado. Ih, rapaz, eu não sei se eu posso falar com a empresa. Mas você não falou com a empresa. Eu não falei, ó. Falei, mas todo mundo sabe qual é, né? Ah, mas aí foi anunciado. Tá aqui, ó. É. A empresa que trabalha anunciou. Então tá bom. Anunciou é público. Exatamente. Olha, você descubra qual é a empresa aí, se você não entendeu. Um forte abraço e Excelsior! Bruna Gribler, 33 anos, coordenadora de suporte Campinas, São Paulo. Olha aí. Ih, rapaz. Ah, não. Este não é meu primeiro e-mail. Não. Ela tá desinformada que não pode mais falar isso não é meu primeiro e-mail. Tá por fora? Ih, como é que é? Ih, rapaz. Olha, nem todo mundo escuta todos, né? Que é vai, esse que é um problema, esse que é um problema. A ignorância da lei não é desculpa. É verdade, que né? Isso é uma lei, é só a regra, não a lei, é a regra. Coitada da Bruna. Deixa eu dar uma pré-lida aqui. Olá, Nerd, fiquei muito feliz de ser mencionada no último Nerdcast. Mas a gente já mencionou ela? Vou dar uma colher de chá aqui. Tá, Bruna. Olha, ela escapolada, passou na... Bruna, vocês têm que ouvir mais o Nerdcast. Que vacilo é esse? Olha só. Olá, nerds. Hoje eu tô benevolente. Fiquei muito feliz ao ser mencionada no último Nerdcast, quando vocês falaram sobre um casal legal, obrigado pelo legal, que estava na San Diego Comic Con e fez um super meet and greet com o Stan Lee. Olha aí, que você não, a gente não lembrava o nome. Olha aí, agora é a Bruna. Sabemos. É a Bruna que nos escuta Nerdcast toda semana. Realmente foi um momento mágico, diz ela. Sendo alguém que viveu tanto, ele tava com 92 anos na época que ela fez o Super Meet and Greet. Caraca. Fiquei curiosa e fiz uma pergunta a ele. E ela mandou um vídeo, inclusive. Olha aí, tá nos 4 minutos e 30 segundos do vídeo que ela mandou. Tem link aí no post. Stan. Como é que é fala? Stan? Não é Stan. É Stan. Stan. Se você pudesse voltar no tempo e falar consigo mesmo quando criança, que conselho você daria a si mesmo? Estão sendo redundantes nessa frase em vários momentos. Brincando, ele respondeu: fazer outro negócio que desse mais dinheiro. Ele continua: não, na verdade, fazer o que o meu amigo Bob Kane fez, ter propriedade sobre os personagens. Olha, isso aí, é verdade. Ele é o dono do Batman, então ele fez todo o dinheiro dali. Eu não sou dono de nada, eu escrevo as histórias e o meu editor publica. Então é isso que eu teria feito. Eu diria: pegue conselhos de negócios com o Bob Kane. Pois é, cara, todo mundo acha que ele é milionário com direitos autorais dos personagens da Marvel e tal, mas ele... É por isso que ele trabalhava até velho, fazia meet and greet de luxo. Ele não ganhava direito autoral de Homem-Aranha, de X-Men, de Vingadores, essas coisas. Era tudo a Marvel. E acho que ele nunca quis processar a Marvel. Ele não ia ganhar, ele tinha um contrato. É sinistro, né, cara? Caraca. Ou seja, diz ela, ele tinha muito de Azaghal. Olha aí. Das coisas que ninguém fala sobre ele, tinha cheirinho de vô. Olha aí. Olha aí. Isso aí é a experiência realmente de quem teve o Super Meet and Greet, hein? Exatamente. Ao abraçá-lo, dava pra sentir os ossinhos das costelas. Olha só. Que meigo. São detalhes, mas que nunca vou esquecer. Olha aí, que maneiro. Aí segue aí o link do vídeo do Meet and Greet que ela fez com ele pra matar Super Meet and Greet, né? Meet and Greet Michuruca do Jovem Nerd. Obrigado, nerds. Espero vê-los na San Diego Comic Con 2019. 50 anos da San Diego Comic Con. É, vai ser especial. Muito bom. E um grande beijo ao Sr. K, que tem um lugar especial no coração. Olha aí. Obrigado, casal legal. Casal legal. Será que eles ainda são casal legal? Será que... Ela não mencionou, né? Falou mais do cara, né? Caraca. Bruno, e aí? Guilherme Dobrychop, 28 anos, professor de história. E aqui ele diz que na pós-graduação dele, ele estudou histórias em quadrinhos, no mestrado as representações de morte em Sandman, e no doutorado estuda a criação da Gibiteca de Curitiba e as questões políticas e culturais ao redor dela. Curitiba, Paraná. Ou seja, deu aquela carteirada de gibi aqui, né? Exato. Como pesquisei muito nessa área, li muito sobre quadrinhos e adorei a homenagem. Stan Lee é uma das figuras mais importantes nesse meio e merece todos os louros. Mas, se me permitem, eu gostaria de apenas fazer uma consideração sobre Comics Code. Olha aí. Muitos demonizam o Frederick Wertham por ter escrito Sedução dos Inocentes, aquele livro que falava de delinquentes juvenis, todos eram influenciados pelos quadrinhos e tal, para se tornarem delinquentes. A questão é, quando o Comics Code foi criado, diversos editores ditaram o que deveria ser ou não proibido. É, como eu falei, uma autocensura da indústria. E o presidente deste comitê foi Jack Leibowitz, então o presidente da National Comics, que hoje é a DC Comics. A editora vinha perdendo público para os quadrinhos de crime, terror, suspense e sobrenatural, os quais eram publicados pela EC Comics. Leibowitz, dando forma ao Comics Code, proibiu revistas com títulos que contivessem as palavras terror, horror e além de representações de criaturas como vampiros ou lobisomens. E assim, o presidente do que viria a se tornar a DC Comics tirava do mercado o seu principal concorrente, que por sorte, algum tempo depois, havia criado uma nova publicação, a revista Mad. Olha só essa informação. Então o Comics Code foi sim uma autocensura, como disse o Tucano, e talvez o pior tipo de repreensão. Mas não dá pra culpar algumas pessoas e esquecer que foi também uma jogada comercial. Ah, caraca, Zagal. Como é que eu fico me pensando aqui? O que nosso amigo Guilherme Dobrychop, que ele achou das declarações do Bill Mayer sobre os quadrinhos e tal, o cara que estudou quadrinhos e fez doutorado em quadrinhos. Caraca, ele... O cara quis causar na morte do Stan Lee, que caído, cara. Pô, eu gosto do Bill Mayer, mas ele mandou uma bola fora foda, né, cara? Eu entendo onde vem o pensamento dele. Ele deu uma esculachada falando que só, né, que os adultos de hoje, antigamente, quando você lia quadrinhos quando era criança, depois você crescia e virava adulto. Hoje em dia as crianças decidiram que é isso que ele disse, né? Que vocês podem ficar adultos e continuar gostando de coisas de crianças e é por isso que elegeram Donald Trump. Basicamente, esse foi o discurso dele. Um universo onde adultos gostam de histórias em quadrinhos, né? É muito mais do que isso, história em quadrinhos. É, meu, porque quem elegeu o Donald Trump não sabe nem ler, né? Mas... Começou. Mas então, é isso. Ele deu essa bola fora aí e tal. E isso é só a tese de doutorado. Quis causar. E no Nova York agora está entrando na moda, tá espalhando muito o soba, que é o prato japonês, noodles, macarrão e tal. E lá em Nova York tem, por exemplo, o restaurante mais famoso, é o Sobaiá. E tem em São Paulo também, a gente já comeu em alguns lugares. E eu, tanto eu, quanto a minha senhora patroa, Thalita, nós odiamos aquilo, porque ele é feito com uma baba de uma soja azeda. E essa baba, mano, estica. E é uma baba 100 vezes pior do que quiabo. E o negócio, parece que tá comendo uma... E aquele macarrão enrolado dentro desse negócio babento, parece que tá comendo um monte de lesmas com minhocas, mano. É muito merda. É muito merda. Eu tô começando a me perguntar se eu tô no lugar certo, porque como eu disse, eu estou comendo pizza. Talvez eu não tivesse, devesse estar gravando. Cara, o soba, de verdade, eu tô falando daquele soba babento, feito com soja azeda. Aquilo é insuportável. Você conhece, o Davi? É quente ou frio? Eu conheço. Frio. Não é mal. Nossa, você já comeu o babento? Você curte o babento mesmo? Aquele que você puxa assim, ele nunca desliga, ele tá sempre ligado no prato. Cara, você não sabe a merda que eu comi na Ásia. Isso é nada. Isso é fácil. Essa é... Nossa, é meu café da manhã. O meu café da manhã, aí como um pouco de coisa babenta e tudo bem. A merda que você tem de comer aqui. E, olha, acabo de devolver das Filipinas, Manila, essa merda. Só pra contextualizar, você mora em Singapura. Eu moro em Singapura, que é um país muito, muito conhecido por a sua criminalidade. E acontece nada. Aqui acontece nada. Mas tudo bem, esse é outro problema. Vamos fazer um Nerdcast outra vez sobre isso. Foi na Filipina a visitar um amigo italiano que casou com Filipina. Eu vou visitar aí. E digo, aí, o que comemos de clássico? Aí falavam, aqui tem o lechon. Eu digo, lechon parece bom. E o porco é bom, efetivamente é bom. E na manhã comemos o balut. Você sabe o que é o balut? O que que é? É uma merda. Ou seja, é um ovo. E uno diz, é um ovo, tudo bem. Só que é um ovo que, como se diz, foi fecundado, se diz isso? Ah, não. Ou seja, tem... Ah, não. Eu fui no Google. Aí, não vá no Google. Não bota balut no Google. Ovo galado. Tem um feto de pássaro lá dentro. Uma ave e feto dentro do ovo. Exatamente. Tem um feto dentro. Eu não sabia. Te dá nesse ovinho eu dei uma mordida e dentro tem a cabeça. A cabeça. Você acabou de morder, olhou lá pra dentro, o bichinho piscou pra tu. Fez pã. Então, você me fala do sová babento, amador. Eu não aguento sová babento, mas o ovo não. Venha comer balut. Puta merda, foi terrível. Ele falou fora do roteiro já. Porque você vai lá tem muito orgulho, dessa coisa do balut. Então, tive que comer essa merda. Aí, como comi essa merda, esses idiotas acharam que eu gostava muito do balut. Aí me trazeram cada dia. Aí, olha como é balut. Eu juro. Eu sou vivo, mas não sou como. Mas tudo bem. Aqui, me falaram que na Indonésia comem também uma versão do balut. Não na Indonésia, no Vietnã, comem uma versão do balut. Aí eu já rasguei Vietnã dos meus viagens. Não vou no Vietnã. Peraí. Quando você morde o... Você tem aquele crack? Tem o croque dos ossos? Você me perguntar isso, cara. Por quê? Não, porque ainda não é formado o osso. Só que você vê todo o corpinho, tudo que está chegando aí. Maluco. Deve ser só a cartilagenzinha, aquela coisinha molenga nojenta. Isso. Tipo um ovo cozido com um pinto de gema, é isso? É um fetinho. Eu já vi foto dessa merda. Tem um feto lá dentro, velho. É um ovo, só que antes dele abrir, entendeu? Então tem um feto lá dentro, de diferentes idades, dependendo de como você pega o ovo. Exatamente. É a coisa divertente. Eles, para o David gosta do balut, aí vamos ver como se faz o balut. Eu também não, mas não tem problema. Me trazeram nesse lugar, que é como Manila tem lugares que podemos comparar com as favelas, a zona um pouco mais difícil do Brasil. Então me trazem nesse lugar, gente muito, muito boa. Sempre tem, esse é o melhor produtor do balut da Filipinas. Olha que sorte. Ah, tá bom. Vamos ver, esse produtor do balut está cheio de ovos, cheios. Um calor infernal com todos esses ovos. E às vezes, você pode ouvir que nasceu, assim, piu, piu. Então, é a coisa absurda, porque... Eu falei, cara, nasceu, se abriu um ovo. Ah, não, isso é outra coisa que se come. Comem também um pequenininho que é recém-nascido. Mas isso não comi, porque não consegui. Jesus. Foi difícil. Mas tudo bem. Dave, eu espero você, que vamos viajar nas Filipinas. E eu sei que você vai... Não, nada de Filipinas pra mim. Eu quero me arriscar nas ruas de Singapura, é isso que eu quero. Dave, existe a opção de você ir nas Filipinas e não comer o balut, que tal? Sim, se você não tem amigos que são filipinos, você fica tranquilo. Mas se você tem amigos filipinos... Eles vão te dar fazem, o balut. Mas fosse só o balut, te dão comida merda absurda. Mas, olha, tive sorte, porque no final, no Medeiro, na China, isso foi outra comida. Isso não foi na comida merda, mas foi na uma bebida merda. Ou seja, na China, quando você vai comer um banquete, uma coisa bem importante, no final, eles te dão um vinho. Te dão um vinho. Quer dizer, esse é um bom digestivo. E trazem nessa garrafa, é um vinho de arroz, um vinho chinês, e dentro está uma rata morta. É o red wine. Ou seja, red wine. É o red wine. Parece o nome de banda punk. Que fazem, né? É um vinho de arroz, que não é bom como o saquê, porque é chinês, então é uma cópia merda, e super alcoólico. Eles pegam um ratinho de 2 dias, e lo jogam dentro. Pegam um ratinho e lo jogam dentro. O rato morre e começa a fermentar no vinho. E dizem que esse rato morto dentro do vinho faz digerir bem. Nossa senhora, vai tomar no cu, cara. Não, eu não tomei no cu, mas tomei, nossa, que merda. E eu achei que tomar gasolina é melhor. Caraca, e a gente achando big deal, pessoal que... E esse me fala da merda. Soba. Ai. Desculpa, eu não sou tão viajado. Eu já acho uma merda comer soba babento. Cara. Mas tudo bem. Tem o pior disso, mas tudo bem, não se preocupe. Agora, não quero falar todo o tempo. Tem muito tipo de comida merda. Esses asiáticos... O drama é como a cultura muda as coisas. Ou seja, esses asiáticos acham que o que comemos nós, por exemplo, é merda. Por exemplo, se eles veem o feijão feito à brasileira, que eu adoro, um chinês, um asiático, não consegue comer isso. Uhum. Então, é tudo na questão de perspectiva. Sim. Só que a perspectiva asiática é uma merda. Eu perdi, eu mudei de Brasil à Ásia faz agora quase 2 anos. Uhum. Eu perdi 15 quilos. Que isso, Davi? É isso, o que você acha que aqui é como a bariátrica? Você vai ver. Jesus Maria. E eu perdi 15 quilos. Não, também fiz um pouco de dieta, mas é fácil, né? Porque você é fácil, te dá um balu. Dieta assim é fácil, né? É, te dá um balu no café da manhã, eu tomo no cu, não vou comer. Não. Caraca, o Davi destroçou a pauta do programa. Já acabou, gente. Qualquer coisa que a gente falar agora é ela deu aqui, mano. Ele já começou no extremo. Vai ter que rolar uma edição e jogar esse bloco lá no fim. Eu já ia falar que eu não como, nunca, que eu não tenho experiência com comida merda. Agora realmente zero. Não tenho. Eu já comi aquele ovo de 100 dias, sabe qual é? De 100 anos. Ai, que merda. Ai, que merda. Onde? Comi em Londres. Você sabe que tem também a versão de 1000 anos também. 1000 anos? Nossa, sim, mãe. Sim. O que quer dizer isso? Tipo, não é que ele ficou 1000 anos nem 100 enterrado. Não. Só que você tem o ovo de 100 anos que faz cagar, o ovo de 1000 anos faz cagar mais. Não, olha só, vamos explicar para as pessoas o que é o ovo de 100 anos aí, para a base do papo. Começando, para quem quiser, quem eventualmente viajar e tal, as Chinatowns normalmente tem. Nova York tem, São Francisco tem, Londres tem. Lá em Nova York mesmo você compra por menos de $10 uma caixinha com 6, aquele ovo verde nojento. Mas explica o que é. O ovo vira tipo uma gelatina, né? É muito escroto, não é um ovo. Assim, o ovo, se a gente parar para pensar um minuto, o ovo já é uma comida zoada. Exato, é o que eu falei na minha abertura, né? Galinha. Porque é um negócio que sai do cu da galinha, né? E que a gente sai da cloaca, mas é equivalente. Aqui na rua passa o moço do carro do ovo. É fantástico, né? Ele passa gritando: é 30 ovo, freguesa! É 30 ovo! Ovo graúdo! São ovo que a galinha chorou para botar! Maravilhoso, cara. É bom demais. Qualquer dia eu vou comprar, só o cara merece. Né? O cara merece. E se você abre o ovo, ele é um negócio todo babento. Era pra ser uma criatura e não rolou, sabe? Então ele é tipo uma falha, né? O ovo é só um balute cru, basicamente. Assim, não que eu esteja... Eu adoro ovo, não gosto de balute. Nunca comi, nunca comerei. Mas eu gosto de ovo. Ovo frito, ovo mexido, ovo omelete. Ovo perfeito. Esses ovos... Eu realmente sou um apreciador de ovo. Mas o ovo de 100 anos, eu não achei ele asqueroso, assim. Nossa, que comida... A pior comida do mundo. É ruim, mas ele é mais bizarro do que ruim. ruim, propriamente dito, sabe? É algo que, assim, você fala, pra que eu vou comer isso? Não faz sentido. A clara vira uma gelatina e a gema vira uma coisa verde, meio preta, nojenta. É, né? Fica só o escroto. Não vale explicar o que que é, né? Porque a gente não falou até agora pra quem via. Então, é um ovo podre? É um ovo super podre ou não? Não, não é podre. Não é podre. Ele é ultra curtido, envelhecido pra caralho, numa solução qualquer. Mas não fica podre? Não, se fosse podre, a gente morria, cara. Pegava salmonela. Mas queijo? Não, não é podre. É um processo que é feito com amônio, hidrógeno, que são coisas naturais que tem no ovo, e lo preserva, né? É preservado, é um ovo preservado. É como se você fizesse uma conserva, só que é um processo diferente. É um processo então, de merdificação do ovo. Basicamente é isso, é exatamente merdificação. Que é pega uma... um ovo que poderia ser bom, poderia vir a ser saboroso, merdifica ele, vende por $10 a caixa. Pô, parece uma boa ideia. É isso, praticamente isso. E tem alguns efeitos químicos, como eu falava, tem hidrógeno, amônio, e faz transformar em essa geleia. Ai, que longe, mano. Desculpa, mas que amanhã para mim é pensar isso e já te tomar. É aquele café da manhã, hein? E tem esse sabor muito pungente, mas eu te digo, não é bom, mas tive coisas piores. Tive coisas piores que isso. Eu acho que o ovo de 100 anos, ele é tipo cigarro, sabe? É a primeira vez que você acha merda, mas depois você acostuma. Alguém já comeu ovo cru? Eu já, várias vezes. Estilo rock. Sério? Já tomei ovo, tipo, pelas proteínas. Tem muito marombeiro que toma clara direto. Eu não, mas tem muito marombeiro que toma e tal. Mas, eu já tomei ovo cru. Mas como? Com a gema também? Não, abre a casca na boca. Moleque, criança. 10 anos de idade. Quando você cozinha o ovo frito e tal, ele perde alguma propriedade? Você não tem pra comer o ovo cru? Os marombeiros, assim, eu não sou marombeiro, teria que perguntar pro Rex, mas tem um negócio da albumina que faz bem e que é melhor na clara crua, mas eu não fazia por isso, eu fazia, veja só, coisa de moleque, criança, eu devia ter menos de 10 anos, sei lá. Meus tios estavam no exército e lá fazia parte do treinamento ou do bullying, não sei, isso há 20 e tantos anos, comer um ovo cru. Ah. E aí eles chegavam contando isso, e eu falava, eu quero ser legal também, quero ser fortão, e aí quebrei uns ovos crus e tomei, entendeu? Mas era coisa de moleque, assim, tipo, brincando de fazer o treinamento do exército, qualquer merda. Tu achou ok? Tu achou maneiro? É nojentinho, mas não dá, não. Sobá é 100 vezes pior. Eu tomo... eu não tomo uma tigela de sobá. Tá louco, mano. É perto do balute e um banquete. É. Não, ovo cru é bem uma coisa bem normal na Itália. Eu sempre tomei ovo cru. No campeonato, ovo é cru. Você joga não, ovo não, cru. Não, não, não. Assim. Uma pequena cozida. Abrir o ovo, botar num copo estilo rock e beber. Já fiz isso. Não dá. Se você olhar pra aquele copo com ovo, clara e gema, cru, e você pensar, é baba, você não consegue. Eu tenho um problema muito sério com comida que não é nem sólida, nem líquida, sacou? Se eu não consigo. Não é comida, né? Não, pode sopa, né? O Fred não come nem cogumelo, rapá. Eu já expliquei qual é o problema do cogumelo. Cogumelo é fungo, não posso. Cogumelo é fungo, eu já vi foto microscópica de cogumelo. Se você visse, você também não comia aquela merda. Mas o gorgonzola que come. Tem razão. O cogumelo, eu estou alérgico ao cogumelo. Então eu odeio cogumelo. Mas se você tem uma rejeição total a cogumelo, é possível que você tenha alergia. Tem muita gente que não consegue comer cogumelo porque tem uma alergia, mas nem sabe. É frescura? Não, não é frescura. O Davi comer cogumelo, ele fica loucaço. Você não é frescura, o Fred é frescura. O Fred tem alergia, porra nenhuma. Não, dependendo do cogumelo, se você comer, você também vai ficar loucaço. É aí que tá o problema. Só tem dois tipos de cogumelo, cara. Os comestíveis e os que matam. É basicamente isso. Não, tem os que deixa legal. Então, tá na fase dos comestíveis, mas também com limitações, entendeu? Mas, por exemplo, você não gosta de todos os cogumelos, você não gosta da trufa, por exemplo? Eu não gosto do conceito cogumelo. O meu problema é o conceito cogumelo. Você come gorgonzola, não come? Você come mas não é cogumelo. É podre. Gorgonzola é um queijo cheio de fungo. Aliás, acabei de comer uma pizza aqui de 4 queijos, estava ótimo, então, tinha bastante gorgonzola. Você acabou de comer fungo. Leite podre. O meu problema não é o fungo, é o cogumelo. Porra. Eu tenho um problema com o cogumelo. Você tem problema com o fungo que parece uma chapeleta. É isso? Não, eu tenho problema porque eu já vi fotos microscópicas de cogumelos e aquilo aquilo é a coisa do diabo. Não, é, não. É, e qualquer coisa que você olhe fotos microscópicas, é, você vai querer distância. Exato. É, por isso que eu passei a evitar fotos microscópicas de qualquer coisa, basicamente. É, existem cogumelos que não têm formato de chapeleta e são comestíveis. Eles crescem como orelhas, assim, como... Mas você já viu... Então, o problema com o cogumelo, basicamente, é o seguinte. Não é o caule, mas embaixo da chapeleta, você já viu que tem aqueles fiapinhos, aquele tipo... O Fred não gosta da embaixo da chapeleta. Ali que é o bizarro, ali que é o esquisinho. Porque se você ampliar aquela merda, são milhares de guelras com milhares de bolinhas que hão de vir a ser outros cogumelos, entendeu? Não dá, cara. Não dá, desculpa, não dá. Não dá, cogumelo não dá. Mas tá um limite aqui. Mas por que você olha essas coisas, Matheus? Você está em análise com um psicólogo, pode ser? Porque qual é a lógica de você ir ver uma coisa pequena? É porque eu trabalhava num lugar onde eu fazia parte de um grupo que fazia as animações de aulas à distância, e eu trabalhava no núcleo de biologia. Aí eu caiu pra mim fazer aula sobre fungos, especificamente cogumelos da cabeça roxa. Foda-se. E aí eu tô lá montando a aula, eu olhei aquela porra e falei, ok, foda-se, nunca mais vou comer um champignon na minha vida. Tá decidido. Tem razão, entendo, agora entendo. Falando assim, parecia bem, bem esquisito que um cara sano de demente pega e olha no microscópio um cogumelo, agora entendi. Não é uma parada que você acorda de manhã e fala, porra, a vida tá boa, a vida tá legal. Mas se você... Uma foto ampliada de um cogumelo. Mas se você analisar tecnicamente qualquer coisa, nojenta. A gente falou de ovo aqui, leite é uma secreção glandular da vaca. Nojenta. É um negócio naturalmente nojento. Vamos falar de secreção, então? Que a maioria das pessoas tem glandular. Lembra que eu falei do sobar? O sobar me lembra uma secreção, porque é aquele mundo. Então, eu acho que você gostaria muito dessa delícia japonesa que é o esperma do peixe. Olha aí. Não. Pô, não, mas esse é um dos meus problemas pelo qual eu nunca comi caviar. Não, mas caviar é ovo, a gente volta pro ovo. Ovo, porra, ovo cru, eu não vou comer essa merda. Você não come ovo no sushi? Você não vai no sushi? Eu boto do ladinho assim, eu como uns dois ou três, assim, só pra não dizer que eu não comi, mas eu não sou fã de pegar e pá, me dá aqui 2 quilos de ovo, não. A minha maior dúvida aqui do esperma do peixe é como ele é extraído. Filtrado. Olha, essa é uma ótima pergunta, a qual eu não sei responder. Esse pratinho, eu não perguntei que era porque em Japão, eu não era em Japão, quando comi essa merda? Ah não, foi aqui, foi sim em Singapura, me convidaram nesse restaurante, 3 estrelas, ai que bom, vamos lá, e me dando essas coisinhas brancas, aí eu tomo tudo, engulho tudo, e que é isso? É bom? Eu me falava, é esperma do peixe. É praticamente eu fiz um boquete um peixe, mas tudo bem. O resultado, né? Foi... Tecnicamente é isso que aconteceu. Olhou pro aquário e o peixe tava fumando. Barriguinha pra cima, assim. Batendo a mão. Aquele aquário que tá sempre na porta do restaurante japonês quando você entra. Lá vem mais um. O restaurante de graça porque eles cobram do peixe. Sabe escolher a coisa terrível? A coisa terrível que estava na mesa, depois que comi tudo isso, olho todas as pessoas na mesa, com essa sorrisinha. Ai, tomou. Eu fico da puta que comi. Tudo bem. Acontece. Nessa linha de secreções orgânicas, lá na ano passado, tava na Islândia, aí fomos num restaurante de comida típica. Beleza, pá, então, aí, cara, você abre o menu, cabeça de bode com 6 espantas. Sei lá, cavalo, eles comem cavalo. E por aí vai, né? E era um menu de degustação. Então você tinha que escolher um dos três. E, porra, tem um vegano que não vai dar. Basicamente era cogumelo, todas as opções possíveis. A entrada. Alternativa pra carne, inclusive. Pois é, mas era a entrada, prato principal, sobremesa, tudo cogumelo, cara. Eu falei, não, tá bom, esse não vai dar pra mim. Aí tinha a cabeça de bode e tinha um outro negócio lá, era dong, não me lembro agora, uma coisa assim, dong, alguma coisa, de bode. Aí eu falei, porra, foda-se, né? Na cabeça de bode eu não vou, vou no dong de bode. Tá bom. E começa a vir uns pratos, a cabeça de bode, malandro, veio metade da cabeça de bode no prato da pessoa, tá? Metade da cabeça de bode cortada no meio, com olhos e enfim. Eu olhei e falei, caralho, ainda bem que eu não pedi esta merda, porque eu não ia conseguir. Eu gosto de pensar que a carne que eu consumo, ela vem de uma grande plantação. gosto de pensar, tá? Pé de picanha, pé de costela, pé de chorizo, enfim. Mas nessa mentalidade, você sabe que o cogumelo ele vem de uma plantação também. Pois é. Enfim, aí chega o prato com duas... Aí outra, no futuro é assim que vai ser. Eu tô, porra, esse futuro não chega longe, né, malandro? Caralho, tô esperando. Tá chegando aí. Enfim, chega um prato com duas... Tipo, dois hambúrgueres, mas baixinhos, assim, sei lá, uns meio centímetro, tá? Lisinho, com uma super... Uma aparência meio arenosa e uma merdinha verde em cima, que certamente era um temperinho, com um cheiro muito forte, muito esquisito. Falei, boa, foda-se, né? Vamos lá, vamos ter. Várias pessoas na mesa, né? Vários pratinhos, porque pouca gente foi na cabeça do boy. Dei o primeiro corte, botei na boca, fiz... estranho essa porra. Isso não é carne, isso é arenoso. Que porra é essa? Era cérebro. Assim como eu falei, outras pessoas também falaram, nossa, que esquisito, isso é estranho. O que que é isso? Automaticamente surge do nada a garçonete e fala, então, senhores, senhoritas, senhoras, estão degustando testículos de bode? Oh, claro. Aí eu falei, ah, que beleza. Você podia ter falado 30 segundos antes. Não tava nada. Você podia ter me, né, porra... Enfim, cara... Mas se você ficou mal, imagina... Muito ruim. Mas você gostou? Não, é ruim pra cacete, azedo, cara, arenoso, um negócio de merda. Aí eu ainda procurei nessa viagem comer o tubarão, que eles botam lá no chão também, que apodrece. Ah. Não achei. Procurei uma bebida que eles chamam de Black Death, que é um negócio que reza a lenda, que você abre a garrafa e já começa a passar mal. Eita. Eu não consegui achar, mas eu comi baleia. Baleia é bom. Não é bom, cara. Olha só, um bife de boi, mais nada. O restaurante que nós estávamos. Eu tenho realmente um paladar simples e infantil. É muito fácil me deixar feliz. Mundano, diria mundano. Mundano. Meu paladar é mundano. Eu não desenvolvi o paladar. Pega uma carne bonita com um talinho de gordura. Ela pode ser marmorizada. Dá uma chapada nela pra mim. Assim, ao ponto, eu tô bem, cara. Eu posso sobreviver disso pelo resto da vida. Não preciso de maior. Você não pode sobreviver disso, na verdade. Pois é, mas eu. É que tá, mas eu não tenho esse paladarzão foda com comida. Quer dizer, eu gosto de carne. Se você me apresentar vários tipos de carne, eu vou adorar. Mas se você falar assim... Você não gostou do testículo? É. Mas testículo é um órgão, não é carne, olha só. Tem em Beijing, eu te vou convidar, se você quiser. Tem um restaurante que é especializado em pintos. Opa! Beleza, né? É na no interior, Rio de Janeiro, vários lugares tem assim, velho. Restaurante especializado em pintos? Tem cardápio. Juro, tem cardápio onde você vai do bula, bula, como se diz bula na português? Toro. Toro. É como italiano, caralho. É toro. Toro. Tem o pinto do snake, do serpente. Cobra. Da cobra. De cobra. Tem, eles são especializados nessa coisa. Eu não fui, por ser honesto, não fui nisso porque evitei. Me convidaram, mas falei, não, eu estou muito bem, deixa pra lá. Tô fora. Hoje não dá. E foi esse meu colega tadinho, chinês. Tadinho não, porque gostou muito. Mas tirou foto do cardápio e só isso cozinha. É terrível. Imagina, então, você vai lá. Um pinto de touro com cogumelos, é, Fred? Porra, melhor não, né? É melhor não, né? É, mas esse também esse do testículo também é uma coisa que na Mongólia, nossa, estava indo no Lambator, não me pergunte por quê, mas estava indo no Lambator fazendo com meu irmão. E, bom, estamos lá, vamos comer as delícias locais. Vamos nesse lugar. Não, isso é uma falha, cara, isso é um erro. Não existe esse negócio, eu já aceitei essa porra. Vamos viajar para locais exóticos e comer as delícias locais. Não tem delícia local, é tudo uma merda. Cara. Não dá. Então por que você comeu a massa na Itália? É uma delícia local a massa, né? É. E o mundo é civilizado, entre aspas, porra. Olha, o que é uma delícia local no meio da Mongólia? Mas que é essa coisa do civilizado? Então vou na Amazônia. O que significa isso, civilizado? Não, não. Peixe bom, hein? Peixe bom, hein? Peixe bom. É, pois exatamente. É, na Mongólia, nego, não vai te servir cérebro de macaco. Isso é muito. Deve ser. Eu comi formiga da Amazônia, uma delícia. Formiga é tranquilo, formiga não me incomoda. incomoda. Ah, vê, mas porque é civilizado? Não. Tende a entender que tem diferentes opções. E tende a entender um pouco que é a comida e também cultura locais. É óbvio que às vezes não diz, porque tenho de comer essa merda. Mas aconteceu também a mim de não gostar alguns pratos quando foi no Brasil. Tem pratos que eu achei muito exóticos que eu não conseguia comer. Mas em qualquer lugar do mundo, também se vou nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é tudo merda a comida. Mas... não temos de ter essa parede, esse mental dizendo, não, isso não como. Não, entenda, a minha parede mental ela se dá pelo simples fato que o meu paladar é muito pouco desenvolvido, entendeu? E eu acho que, à medida que eu tô passando as primaveras, o meu paladar está, literalmente, indo embora. Então, cada vez mais eu como coisas temperadas, porque por si só, eu não sinto gosto das coisas. E o meu paladar já era uma merda, agora eu sinto pouquíssimo gosto das coisas, já viu, né? Mas se você sente pouco gosto das coisas, por que que você não come testículo? Que frescura é essa? Imagina o seguinte, pobre. Se eu já não consigo sentir muito gosto das coisas, eu comi o troço e achei ruim, imagina a merda que não deveria ser para uma pessoa que tem um paladar normal. Você, o seu problema é psicológico. É psicológico. Pode ser também, pode ser também. Tá bom, a gente vai à Islândia, você vai comer cabra. Então, a questão é, se a mulher não tivesse chegado e falado assim, vocês estão comendo testículo? Eu já tava achando ruim, lembra que eu falei que eu comi um esquisito. Eu ia adorar esfregar na cara a noite inteira. Ed, a salsicha que você compra aí da marca padrão aí, daquelas, da galera que a vai ter... Salsicha. Você acha que aquilo ali tem o quê? E o nugget? Você acha que o nugget tem o testículo do galo? Do pintinho? Não me fale de nugget, que nugget é um negócio que eu como cru, gosto muito. Ah, é mesmo? Ah, não. Gosto muito de nugget cru. Você acha que o bico do franguinho, ele vai pra onde? Não tem. Salsicha, linguiça e nugget. É feito de partes nobres, é feito só de peito. Não, é feito de nada também, não é feito de nada no mar. Eles pegam de arrastão no mar. Nugget e linguiça, tá bom? Deixa eu... Foda-se, não quero saber como é que é feito, foda-se. Me deixa aqui, né, no meu mundinho. O Tucano já explicou que dá pra saber quando ela é fresca, né? Você olha dentro dela se o jornal lá dentro... Tipo... Ah, sim. É de ontem ou de semana passada, né? Pô, eu vou falar que eu sinto saudade dessa salsicha do Brasil, cara. É a melhor salsicha que tem. Não, eu acho que é boa. Tá maluco? Eu acho que a gente devia importar o jornal pra fazer aqui. É a linguicinha, na verdade, mas é salsicha. Essa é a melhor. Oh, aquela artesanal, com ervas, bem temperada, com partes nobres do corpo. Aí não é salsicha, é linguiça, é diferente. Não, em inglês você chama salsicha. A gente que inventou. É o mesmo nome, é. A melhor linguiça que eu já comi. Não tem salsicha na gringa, essa é a parada. Exatamente. Não tem. Salsicha, que é a salsicha molenga que você pega e faz... Tem. Viana, porra. Que diz que é saudável? Aqui é saudável, só tem no Brasil que nego mente, né? Lá fora todo mundo sabe que aquela porra é uma lavagem do caralho, mas ainda assim come. Não, mas tem o mesmo tipo de salsicha assim, Dave. Agora, aquela salsicha que vem na latinha, puta, aquilo é uma delícia. Que vem naquela aguinha. Conserva. Se você botar uma toalha lá dentro daquela água e comer depois, vai ser bom. Mas então, tá vendo o meu conceito? Tá vendo como faz sentido o que eu tô falando? Como é que você compra sardinha? Sardinha não, como é que você compra atum na lata? Ele não vem na aguinha? O atum não vem na aguinha, na lata? O atum vem de onde? Do mar. A salsicha, pequenininha, gostosinha, não vem na latinha, na água? De onde é que vem a salsicha? Do mar, porra. Faz todo sentido, caralho. Ai, meu Deus. Não, cara. Eu gosto de linguiça, mas eu, quando eu pego aqueles pedacinhos brancos, eu olho e falo, que negócio assim, cuspo e continuo, né? Não quero gordura, pensar o que é aquilo. É gordura, tem que misturar ela com a carne e comer. A melhor linguiça que eu comi foi um cachorro-quente de linguiça italiano no Central Park. Não era italiano. Bom? Não era italiano. Não era italiano. Certamente era uma linguiça... Little Italy é armadilha de turista. Não, mas não era em Little Italy, não. Era num carrinho daqueles de rua, aquele bem sujo mesmo. Ah, aquele comeu, você comeu um carrinho da rua em New York. Eu como direto e não tem essas coisas, não. Pode perguntar pro Dave. O Dave já me Sabrete. O Dave já me viu. O cara botando todo o molho no cachorro-quente, eu segurando... Quer dizer, ele, né, no caso. Segurando o cachorro... Alô, Fred? É, graças a Deus que caiu. Jesus Cristo. <Deus. risos> Eu não vou falar mal de comida de rua porque eu tenho um acordo com o Guga. Não posso falar mal hoje de comida de rua. Não. Agora vai contar essa... Isso é excelente pra cair nesse programa. Esse papo. Eu combinei com o David que a gente não ia falar do Halal Food nesse programa. Não ia falar mal da falar mal do Halal Gás? É excelente essa comida. Porra, Marco. Obrigado, cara. É excelente, é incrível. Lá no pé de casa, mano? Vocês foram lá no pé de casa 14 lá? Ou não? Não, a gente foi naquele lá no naquele que faz fila lá perto do... Cara, o Halal Gás, puta que pariu. Explica o que é Halal Food. Aquela quentinha que você mandaram no stories? Halal Gás é a comida. O cara, muçulmano, foi pros Estados Unidos e vendia cachorro-quente nessas carrinhos que vende cachorro-quente lá. Exatamente. E aí, ele achava uma merda, porque ele era muçulmano de... Aquilo realmente é uma merda, velho, convenhamos. Aquilo é uma merda. Porco, e ele achava, se sentia mal. Pô, tô vendendo aqui um negócio que eu acho que eu não gosto, não deveria estar vendendo, quanto da minha religião e tal. E aí ele foi e começou a fazer a comida halal. Halal é a comida feita segundo os preceitos muçulmanos. Dentro da cultura, o animal tem que ser morto de um jeito, criado de um certo jeito, não sei o que, tem todo um negócio lá. Tem a versão judaica, é kosher, é isso. Caché é a versão judaica, halal é a versão muçulmana, eles são bastante parecidas e tal, o princípio é o mesmo. E aí, esse cara começou a fazer, fez nesse carrinho, o carrinho halal, a comida era excelente, ela é o falafel, que é vegetariano, é assim, arroz, uma saladinha de cenoura e alface e a proteína. Só lembrando, a halal não é uma marca desse cara, é uma forma de você preparar comida de preceitos muçulmanos, é isso, só reforçando. E a marca dele chama Halal Gás, porque ele fez esse carrinho, pode ser tanto um kebab, que é o pão aberto, coloca as coisas dentro, enrola e você come, fica tipo um burrito, pode ser também... Bom pra caralho. O grande lance dele é que o molho é muito bom e o jeito que ele faz as coisas, os temperos são muito bons. É uma proteína que pode ser o falafel, que é uma bolinha de grãos assim. Pode ser frango e pode ser boi. Pode ser carne, E o arroz, ele é meio alaranjado, assim. Ele tem um tempero que é meio alaranjado. Tem um arroz branco, tem um arroz meio alaranjado que faz o tempero faz ficar alaranjado. E é o jeito que ele mistura. É uma refeição, um PF, cara. Um PF. Arroz, salada, carne e um molhinho branco em cima. Só que é muito gostoso. Tão gostoso que os não muçulmanos começaram a comprar no carrinho do cara. Ele cresceu muito. Hoje tem dezenas de carrinhos, inclusive fora dos Estados Unidos, carrinhos e lojas. E é muito, muito, muito, muito bom, famosíssimo. E é uma das paradas que tem que fazer quando vai, por exemplo, pra Nova York, porque a comida é muito benquista pela galera que vive em Nova York. Qual é o nome dessa porra? Halal Gás. Halal Gás. O muçulmano pode ficar, arroz, salada, frango e um molinho branco. É tranquilo. Bom. Não é muçulmana, mas parece comida ocidental. Eu vou falar mal porque tem um acordo. Qual é o problema de frango desfiado com arroz, salada e um molho branco feito à base? Mas você escreveu errado o prato. Escrevi errado. Uma cumbuca de papel alumínio, uma quentinha. Uma quentinha. Beleza. Aí arroz. Carne, frango, que seja lá, o cordeiro, não sei qual outra carne. Aí arroz, aí molho e arroz. Mas você fala como se o arroz fosse ruim, cara. É bom o arroz. Pô, mas vocês pediram um grande? Porque eu pedia um pequeno pra dividir com a Thalita e era a janta. Tipo, a gente dividia um pequeno de, sei lá, $8. Um negócio muito barato também. Tem isso. Comprou, mas ele só vende isso, cara. Você acha que é pequeno? É o único que eles vendem. Cara, não, eles vendem dois, um grande e um pequeno. Teve uma outra vez que eu fui lá. É uma marmita do tamanho de uma. Pra assadeira, uma assadeira pra botar um peru de Natal. A primeira vez que eu fui lá, eu tava com um amigo e ele pegou aquele molho, é um molho branco que tem lá numa bisnaga, é uma bisnaga de ketchup, mas é um molho branco e ele é um molho apimentado, né? Ou não sei se a gente pegou a versão apimentada, sei lá. Eu não como apimentado. Eu não gosto de pimenta também. É. Então, esse meu amigo pegou o molho, eu falei assim, eu vou experimentar, né? Aí eu coloquei assim, tipo, uma gotinha no lado do prato, assim, só pra experimentar, só pra ver o que era. E aí eu comi e em um certo momento durante o prato, eu resolvi experimentar a pimenta. E cara, anestesiou minha boca inteira na hora. Assim, parecia que eu tinha saído do dentista. Eu não consegui sentir gosto de mais nada do que eu tava comendo ali. Podia ser só arroz mesmo, que o gosto é igual. E aí eu falei isso pro Dave, mas esse que ele pegou agora não tava assim, né, Dave? Você falou que tava suave. Depois queimando a língua, cara, pimenta não existe mais. Ah, pimenta é boa. Vocês brasileiros, não sei o que tem. O brasileiro do sul, sobretudo, não conseguem comer pimenta. É, quando você vier ao Brasil, quando você vier ao Brasil, vem gravar comigo. Depois você vai reformular seu conceito. Olha só! Eu adoro pimenta. Eu adoro pimenta. Tanto que... Ótimo, vem gravar comigo. Você vai adorar. Olha, você vem aqui que eu vou trazer em alguns lugares da Tailândia, onde, te digo, é bárbaro. Ou Índia. É muito... Eu adoro, de verdade, apimentado. Mas o que eu vi no Brasil é que, bom, foi no Nordeste também, Amazônia, pimenta muito boa lá, comida muito boa, mas se você vai no São Paulo, por exemplo, ou também no Rio, eu nunca achei comida apimentada interessante, muito, muito blended, com o sabor, como se diz em português? Misturada. Eu não sei porquê, e minha esposa, a Maki, que é brasileira, quando eu conheci ela não conseguia comer nada de apimentado, mas nada. Estrangeira que vem pro Brasil fala que a comida aqui é, sei lá, um termo seria pálida, né? Ela não tem pimenta, então ela não tem sabor. É bizarro isso. Muita gente fala isso. Por mais que a gente ache nossa comida super rica, é comum eu interagir com gringos que falam, mas falta pimenta na comida brasileira. E acha muito salgado também. O único tempero dos Estados Unidos é pimenta. Eles não sabem botar mais. Os Estados Unidos, para mim, os Estados Unidos apresentam, de verdade, comidas merdas. Isso é a minha ideia dos Estados Unidos. Mas o problema do Brasil, meu problema no Brasil, tive só um problema no Brasil. Muito sal e muito doce às sobremesas. Essas são as duas coisas, duas críticas da comida brasileira, que a carne, por exemplo, clássico rodízio, é muito salgado. Muito salgado. Esse é um consenso geral sobre a comida brasileira. É uma pena, porque a carne é de qualidade fantástica no Brasil, de verdade. Eu gosto muito da carne brasileira. Só que é super salgada e as sobremesas são doce demais. O brasileiro é muito carente. Carente. Dizem que quem gosta de doce é carente. Não é à toa que no Brasil, de maneira geral, se morre de coração ou diabetes, né? Então. Pode ser. Meu prato. Eu falei pros amigos essa semana que é porque a gente fazia açúcar aqui durante 300 anos e aí açúcar era muito barato, a gente tacava açúcar em tudo em excesso, né? Então talvez seja isso. O cara falou, mano, as coisas aqui são muito doces. Me falaram exatamente a mesma coisa que o Davi tá falando agora. Eu falo, cara, é assim que é. Eu vou pra fora e fico nervoso porque as coisas não são doces e não são salgadas. Não, é realmente normal. Você não lembra do Jamie Oliver que ganhou uma onda de hate de brasileiro porque ele foi provar um monte de comida brasileira, aí provou o brigadeiro e ele brigadeiro falou assim, isso aqui é porcaria, é muito doce. Então, Jamie Oliver, eu vou te falar também. Eu resolvi viajar pelo mundo esculachando a cozinha dos outros países. E o cara é inglês. A comida inglesa é a pior, né, cara? Aí o cara chega no Brasil e fala, isso aqui é muito doce, é uma merda. Porra, nego fica maluco, cara. Eu não gosto de ofender. Cara, isso aqui é muito doce, não é igual feijão com tomate que deveria ser doce. Lá em Londres, a gente acordou, café da manhã, pô, vamos comer aqui um pão, tomar um suco de laranja, não sei o quê. Eu em Londres, eu tava padrão camelo, né? Eu comia até chegar assim a comida na glote, sacou? E falava, foda-se, vou botar. Né? Exatamente. Quando começava aquela corcova assim, em cima do ombro, eu falava, ok, não tem mais onde comer. Mesmo que você tem que comer no hotel que é grátis, que você já pagou, tá incluso. Exato. Na rua, uma Coca-Cola é R$15, né? Quem converte não se diverte. Pois é. Mano, comia de passar mal. Quando começava a suar frio, eu falava, agora vamos levantar. Se eu ficar aqui, eu morro. Vamos andar, vamos ver Londres. Enfim, num dos dias eu olho pro lado, o cara está me comendo. No café da manhã, essa frase ficou horrível, o cara não está me comendo. No café da manhã, feijão. Sim. Linguiça frita. Tem feijão doce. Cogumelo, que parecia feijão doce. É gostoso. Um cogumelão que parecia... Não é. É sim, cara. Não é. Um cogumelão que parecia metade de uma batata inglesa, meu irmão. E tomando café. Fala no cu. Não, amigo. Você vai ter caganeira. E essa linguiça que ele tava comendo, Fred, chama Black Pudding. É uma linguiça de sangue. Linguiça de sangue. Não come isso não, amigo. Isso vai te dar mal. Vai dar ruim. O cara vem aqui, fala mal de brigadeiro, vai nos Estados Unidos, critica nugget. Ah, pau no seu cu. Mas esse é o ponto. A sua franquia é bem fraquinha. Abriu a história aqui, ó. É verdade. Bem fraquinha. Olha só, eu vou pacificar aqui uma comida merda que todos nós vamos chegar ao mesmo consenso. Davi, você é italiano? Ah, yeah, sim. Você gosta de café? É óbvio que gosto de café. Óbvio que gosto de café. Então, já denota a consciência. Mas espera aí. Café italiano. Café italiano. Que porra de café italiano, tá maluco? Vamos falar aqui, vamos pacificar comida merda mundial. Café nos Estados Unidos. Coisa mais merda do que café nos Estados Unidos. É pra quem gosta. Eu discordo. Eu discordo, Fred. Foi mal, cara. Eu acho que o café daqui é melhor. Você tá louco? Eu acho melhor, cara. Peraí. Time out. Café. Se falamos do café que chamamos de americano, que é essa bebida preta, aquele longa, essa é uma merda. É desse que eu tô falando. Se falamos do espresso, o clássico espresso, o estilo italiano, ou também um café português, ou um cortado espanhol, ou um café francês, tem muitos tipos de café. O cara que conhece, ele tá falando. Então, aí temos alguns coffee shops nos Estados Unidos, sobretudo na área de Seattle, não estou falando do Starbucks, que é uma merda. Mas eu tô fincando no café nos Estados Unidos, Starbucks. Você deu o nome, agora foda-se. Toda cidade americana metrópole vai ter boas cafeterias. Tem Califórnia. Nos Estados Unidos, você chegar numa loja e falar assim: você tem café? Porque você se fudeu. Você tem que pedir expresso. Isso fudeu. Mas como café alemão, ou seja, Alemanha é uma pátria triste. é como a comida. Também, café na Alemanha é terrível. Eles não sabem que é um espresso. Agora melhorou, porque a globalização ajudou muito. Mas eu morei na Alemanha nos anos tristes, onde não tinha nada. Café era uma coisa... Não se podia ver. Tomava chá. Mas é porque na Alemanha as pessoas não tomam café. A função do café pra eles não faz sentido. Eles tomam cerveja quente, porra, no café da manhã. Não. O que você tá falando, Fred? Cerveja quente. Tava nervoso. Mas por quê? Tá falando cerveja quente. Cerveja quente é, na Inglaterra, é um tipo de cerveja nos pubs. Os alemãos não tomam cerveja quente. Isso, não. Por favor. Não. Foi uma das maiores decepções da minha vida. Posso contar? Umas maiores decepções da minha vida. Cheguei em Londres pela primeira vez. Ia ficar 3-4 dias em Londres no evento. Felizão e tal. Entrei num pub lá do final do século 18. Sei lá quanto tempo o pub tava lá. Entrei, sentei no pub e falei pro cara, puta, e era assim, eu sei que a cerveja que eu vou falar agora não é de Londres, mas era o mais próximo que eu tava geograficamente, eu queria muito, pra mim simbolizava um negócio e tal. Falei, porra, me dá meio pint de Guinness. Aí o cara foi, tirou a Guinness, botou na minha frente, eu peguei ela, aí quando eu peguei eu falei, caramba, que copo engraçado que isola bem a temperatura. Aí eu bebi, tava quente igual café aquela merda, mano. Aí eu olhei pra Thalita assim e falei, cara, tem alguma coisa errada, o cara me deu cerveja quente. Aí eu falei, oi, essa cerveja nessa temperatura mesmo? Ele falou, é, assim que toma. Eu falei, cara, porra, bolinha. Guinness, pô, não é não, cara. Guinness, tem uma que vem com a bolinha quente de nitrogênio pra gelar ela. Eu sei, mas eu já falei com várias pessoas. Eu tenho colegas de trabalho que trabalham em Londres. Cara, eu converso com eles frequentemente, eles vêm aqui, a gente troca ideia, eles falaram, não, lá realmente eles tomam Guinness nessa temperatura aí, é quase temperatura ambiente. Guinness é pra eles, não é bebida. Guinness é comida na Inglaterra. É, Guinness já é uma parada foda. Normalmente eu tomava duas e ficava loucaço. Tem anos que eu não tomo Guinness. Mas quente? Puta que o pariu. Parabéns, Inglaterra. Aliás, eu sei que a Guinness não é, porque, né, tem todo orgulho. Eu sei que a Guinness não é de Londres, gente. Eu só tô falando porque era o mais próximo que eu tava e eu tava afim, num pub. É. Pá. Bom, desculpa. Aliás, eu queria levantar aqui também uma coisa, acho que a gente tem que pacificar isso aqui. Esse Nerdcast tá babaca ao extremo, hein? Caralho! Ninguém fala assim, porra, a última vez que eu fui em Japeri, comi um dogão, malandro. Até agora ninguém falou de Osasco. Ninguém? Não, eu vou trazer mais pro chão. E aqui tem muita gente espalhada pelo mundo, tem gente que mora em Nova York, Flórida, Singapura, esse que é o problema. Bom, a nossa responsabilidade como residente presente no Brasil, Fred, é trazer esse programa mais pro mundano. Pra realidade, terceiro mundista, é isso que você quer me dizer? Vamos lá. Tem um negócio que eu como que muita gente considera nojento. Pavê de copo! Isso é uma merda extremamente nojenta. Ah, isso aí, visto ao vivo... É nojento. O que é isso? Por favor, explique pro Davi. Pavê de copo é leite com chocolate, com Nescau, com Toddy, de sua preferência. E aí você pega biscoito de maisena e bota dentro e faz um pavê. É isso. Mas olha, fica uma merda. Fica uma coisa tão feia. Puta que pariu. É muito nojento. Vou fazer uma revelação aqui. Depois da bariátrica, eu não consigo mais comer, porque isso é uma marca massa, né? Caraca. Isso toca de um jeito que é impossível comer. Caraca. Feijoada. Feijoada. Boa. Caralho. Boa, caralho. Bom. Orelha de porco com cabelinho. Adoro. Aí foi. Cabelinho não dá. Aquele cabelinho. Engraçado. Cócega na garganta. Eu não tenho tanto tempo para as carnes da feijoada, mas o que que eu faço? Eu pego o feijão, e aí eu vou pegando o que seria o caldo, né, do feijão de cada carne, e vou botando na feijoada. Então fica meio que quase que um lodinho, né, com vários gostos. Mas a carne em si não me diz nada. Eu prefiro o torresmo. Eu guardo espaço pro torresmo. Quem quer evitar esse problema? Rabo, joelho e pé. Né? Pra mim é a melhor parte, sem sacanagem, é a melhor parte da feijoada. As outras carnes lá é linguiça, paio, carne seca. Puta, eu nem passo longe. Pra quem quer evitar é só pegar a feijoada nobre. A feijoada nobre só tem os cortes mais elites. Não, mas aí foda-se. Aí não é feijoada. Eu quero a feijoada xepa. Feijoada aquela que se você visse... Eu quero a parte do porco que senta na lama. Aquela feijoada que você visse sendo feita, você não comeria. É essa que é boa. Aquela que a gente comeu domingo, David, tava muito boa. Me surpreendeu. Batata tá de parabéns. Batata, se você estiver ouvindo esse programa, parabéns, hein? Excelente a feijoada. Tava muito boa. Mas eu achei, assim, ainda que faltou alguma coisa. Faltou suor, eu não sei. Faltou alguém pingando, não sei. Mas não sei. Boa, porque a feijoada boa era com a carne separada, né? E essa aí tinha carne separada. Acho que você pode... Então, aí eu fui pegando o molinho de cada carne e botando ali, pá, tasquei. Você gosta do caldinho de feijão no final da feijoada? Eu gosto do gosto da feijoada com as carnes, o gosto das carnes. Mas a carne em si não me diz nada, entendeu? Não é um negócio que eu acho saborosão. Tem gente que não gosta de língua, eu gosto. Cara, eu não gosto de uma comida que faz careta pra mim. Pode língua ser careta também, Guga, depende. Se eu olho pro sanduíche, ele tá fazendo uma careta pra você, não rola. Que bizarro. Um sanduíche de língua. Eu tenho uma pergunta pro Fred. Você gosta da mortadela? Gosto. Não sou muito fã, não, mas gosto. É, porque a mortadela é exatamente comida merda. Agora ele ofendeu. Estou falando sério. Não, mortadela vem de uma região italiana, Emília-Romagna, de Bolonha, em particular. E depois chegou no Brasil, porque, sabe, toda a imigração. Mas a mortadela é um dos embutidos pior que você pode imaginar. Você põe toda a merda... toda a merda normalmente é no cachorro quente que come você em New York. Mas a outra merda, ela põe toda na mortadela. Cara, eu acho que eu comi mortadela 3 vezes na vida. Achei... olha só, se é pra comer um troço desse, eu prefiro comer uma patinha ali de Ramonzinho. Porra, mas aí você tá saindo do 8 pro 80, tá saindo caralho. Mas então, mas eu tô falando de carne crua, né? Que também os não gringos vêm aqui, eu tô gravando agora de São Paulo e tal, os gringos vêm aqui em São Paulo e eles perguntam o que fazer e tal, os meus colegas de trabalho, e eu... Eu desincentivo. E quando eles falam, não, mas eu quero muito, eu falo, então vai lá, pede o Baby, que tem metade da mortadela, porque é mortadela demais, e com queijo, porque eu desincentivo. Esse sanduíche de mortadela do Mercadão é uma merda. É uma merda. Que é isso, gente? Aquilo é uma merda. É uma merda. Pede o Baby com queijo, porque vem metade da mortadela, é possível comer. É, porque o queijo mata também o sabor. Não, porque aqui você tá falando da feijoada que é boa, de coisa... Aqui o conceito tem de falar de comidas merda. Então, por favor, estamos no argumento. Mortadela é a comida merda, na minha opinião, que tem no Brasil. É comida e a presuntada. Merda, presuntada. Nossa. Eu não sei o que é a presuntada. Eu já tenho medo agora. Sorte sua. Que é? Marcos, explica o que é uma presuntada. Puta, cara, eu não como presuntada desde que eu tinha uns 12 anos de idade, que eu falei, não, mano, eu sou pobre, mas eu não preciso comer isso, não. Eu prefiro não comer e comer só o pão. A presuntada é uma imitação de presunto, né? É uma imitação de presunto mais barato, que é muito ruim, gente. É muito ruim. E fiambre. É tipo por cima da mortadela. Você pega a mortadela e o presunto, põe um negócio no meio do caminho, com uma escala. Aí você põe a mortadela no meio do caminho, assim, entre a mortadela, que é uma merda, e o presunto, que é legal. Você põe no meio do caminho, tá apresuntada. É muito ruim. Acho que não, hein, Marco? Acho que tá abaixo da mortadela aí. Pô, então tudo bem. Eu vou confiar na minha memória de 20 anos atrás. Mas, cara, era muito ruim. Era muito ruim. Não, o nome já diz que é ruim. Presuntada. Apresuntada. Daqui a pouco eu vou estar no Brasil. Ainda existe, gente? Ainda existe? Eu não existe. Existe. Existe. O nome é apresuntado porque ele é um embutido genérico sabor presunto. Ele não é presunto. Borrifam o sabor presunto. Eles esfregam um presunto na presuntada. Sabe o que eles fazem? Eles põem Cheetos de presunto na fórmula. É tipo isso. David, você já comeu fiambre, que é aquele na lata, que você abre a lata com... É igual spam, é. Que você abre a lata desenrolando ela. Não, mas comi uma versão similar que tem spam, né? Então acho que é uma merda. Exatamente. No Brasil, vocês que são brasileiros, qual é a comida merda? Cada um me fala qual é a comida merda brasileira. Pra mim é coração. Coração de frango no churrasco. Cara, puta, eu como muito. Comi ontem, pra caralho, anteontem. Eu não gosto de giló. Giló eu acho uma merda. Amo giló, comi hoje, há 2 horas. Ih, giló é um vegetal amargo, tipo uma... Vamos lá, um quiabo, parente do quiabo. Parente assim, né? Parecido visualmente com um quiabo ou com uma abobrinha. Só que ele é bem amargo. Ele é um amargoso, assim. Mas aquele amargoso comestível, não é um amargoso insuportável. É um amargoso. Ah, já. Comida amarga como uma cerveja amarga, sabe? Tipo, ah, tá bom. Acho que gosto. Então. Que babo. Pô, só tem baba aquela merda. Quiabo. Quiabo é bom. Quiabo é bom. E depois, então, giló. Você falou um coração de frango. O que mais? Couve. Couve é uma merda. Couve. Couve estraga a feijoada, a couve tira todo o sabor. Ela fala assim, a couve, ela é o dementador das comidas. Você entendeu? Ela suga tudo que é bom do sabor pra ela e ela fala, você não vai ter mais nada. Se for pra gente ser técnico, couve é a única dessas coisas todas que a gente falou que não vira merda. Não é digerido? Ela continua couve. Entra couve, sai couve. Ela é o milho. É milho também. Todo mundo acabar, só vai existir. Nossa, milho, eu fui no médico, achava que tinha uma doença, caralho. Ah, não vira merda? Pizza de São Paulo. Pizza paulista. Que pizza isso? Paulista. O que mais? Pizza portuguesa. Cara, pizza portuguesa é um negócio que não faz sentido. Parece não. Uma feijoada pizza. Eles jogam tudo naquela porra e falam que aquilo é uma merda. Tem uma pizza pior não, do que aqui, isso. Aqui você entra na teoria da pizza e você tem que fazer um nercar sobre essa. A pizza no São Paulo depende. É como na Itália. Na Itália você tem pizza merda e pizza boa. Não, no São Paulo, na minha opinião, tem algumas pizzarias que são fantásticas e outras que se tem de fechar, porque... É pizza paulistana, porque tem pizzarias boas aqui, ingredientes simples, de alta qualidade, não sei o que, massa fina. Essas são gostosas. Tô falando da pizza paulista. A pizza paulista ou paulistana é uma instituição aqui. Especialmente se ela for portuguesa, estilo sabor português, é pior ainda. Aquilo é um... Portuguesa é presunto cozido, isso, cebola e ovo, correto? Muito mais, azeitona, abobrinha, pode colocar coisa aí, pimentão, pode botar, qualquer coisa. Dá pra piorar, Marcos, dá pra piorar, Mas já é um conceito de pizza estrogonofe. Pizza estrogonofe. Já poneram o conceito de pizza com português, já temos um problema, já não funciona, então o que vai pedir a pizza portuguesa já está errando. Ó, dizem que essa pizza surgiu, não fiz o fact-checking, mas dizem que ela surgiu nas padarias de São Paulo, porque o português sobrava tudo, ele botava tudo na pizza e virou a pizza do português. É a pizza da Xepa. Faz total sentido. Tem azeitona, tem presunto, tem queijo, tem pimentão, tem tudo que vira padaria. Tem tudo que vira padaria. É muito merda. Às vezes tem coxinha, às vezes tem na pizza. Olha, a gente, eu, a Azaghal e o Davi, a gente tem um grupo no WhatsApp que é, volta e meia, a gente manda comidas merdas pro Davi. Porque o Davi... O Davi, ele é apreciador da boa comida, da boa culinária e tal. Nós também. É que o Brasil sempre agracia a gente com... não é comidas merdas, né? É mais do que isso. É a criatividade, a inovação e a disrupção em fazer comida merda. Cara, quando começaram a pegar as barcas de sushi, que a galera não tava comendo sushi porque não tinha dinheiro, e começaram a botar açaí. Barca de açaí. Barca de açaí, mano. Não, agora barca de coxinha. O pior que você me enviaram foi esse temaki estrogonofe. Está no meu escritório. Eu imprimi. Está no meu escritório. E cada vez que tenho muita fome, como estou em dieta, olho isso. Que merda. Vamos esquecer do temaki no copo. Temaki no copo de plástico. Temaki no copo. O temaki no copo de plástico transparente, cara. Caraca, Jesus, é muito bom. Jesus. Teve a pizza de sushi também. Pizza de sushi. Era um slice de arroz com nori e os sashimis. Assim. E eu sempre mando pro Davi e falo assim, mostra pros seus amigos aí do Singapura. Não, deixa morrer. Mas olha aqui come muita merda também em Singapura. Mas a coisa boa de Singapura é que tem street food muito bom aqui. E com pouco dinheiro você come muito bem na rua. Então, street food aqui na Singapura é bom. Mas tem lugares também, você come coisas que você diz, mas quem pode comer aqui e come? Durian. Esse é um fruto que Singapura e Malásia são os maiores produtores desse fruto. É queijo podre. Tecnicamente queijo podre. É gosto de queijo podre. Você acha que gorgonzola deixado fora do frigo por 3 dias cheira mal? Você não sabe que é durian. E esses loucos aqui adoram durian. Só que tem lei. Fizeram lei contra o durian na Singapura. Fazem lei por qualquer coisa aqui na Singapura. Mas você não pode entrar no metrô com o durian. Pode estar em um quarto do hotel com o durian, porque senão ninguém pode entrar no quarto por 3-4 dias, por um cheiro. Não pode viajar com durian no voo, porque parece que explodiu a toalete. Ou seja, é uma coisa absurda. E aqui comem essa merda que e você não imagina. Vocês vieram um pouco desse fruto, como é? Talvez parece um baiacu, né? Parece uma mini jaca. O durian, de verdade, se você quer saber qual é o fruto mais comida merda, na minha opinião, no mundo, é o durian. Eu espero vocês, Alex e Dave, visitarem, porque vamos tem um bairro que cheira durian, é o bairro onde vendem o durian, e vamos experimentar, porque você pode fazer uma janta, um almoço à base de durian, tudo. Que bom, obrigado. Que gostoso. Nada. Eu vou estar orgulhoso de vocês comendo durian comigo. Eu, cada vez que tenho um hóspede aqui, digo, agora come durian. E ele não me visita nunca mais. Jaca, vocês conseguem comer jaca? É muito ruim. Cara, o cheiro daquele troço eu não consigo. Eu não consigo comer nada que é maior que a minha cabeça. Eu não como melancia. Porra! E o boi que tu come? Eu não como boi. Eu não pego um boi, boto na minha mesa e como. Eu como a picanha, é menor que a minha cabeça. Você não come a melancia? Então, maior que a minha cabeça, eu não gosto. Nossa! Se partir um pedaço da jaca, dá no mesmo que partir a picanha. Mas ninguém parte a jaca, porque se a pessoa partir a jaca, ela vai ficar presa na cola da jaca. A jaca é um problema seu. Eu nunca vi. Ah, vem aqui comer um pedaço de... Não, você vai comer a jaca, ela tem aquela sica, você fica grudado no fruto pra sempre. Jaca é muito nojento. O cheiro é um doce amargo, cara. Não faz sentido. Você tem que tirar a semente de dentro do fruto. O fruto é uma meia pra semente. Tem que cortar com a tesoura o bagulho. Porra, meu irmão. Dá um trabalho do caralho. Fede, é grudento. Não. Qual é a lógica disso? Você lembra da melancia, porra? A galera vegana e vegetariana gosta de usar como substituto de carne, porque eles cozinham o tempero e viram uma coisinha maneira. É isso aí. Cara, essa é a escolha que a pessoa tá fazendo. Agora vou fazer a pergunta, é perigosa isso, porque tem muita gente que vai ficar brava. Comida vegana. Adoro. O que você acha? Agora. Eu como comida vegana, mas eu aprendi a comer recentemente. No passado, achei sempre comida merda. Esse verão, encontrei um chef com estrela Michelin, e nas férias na Itália, e ele falou, eu sou chef vegano. E eu já falei, ai, que merda. E ele cozinhou para enorme. Nossa, eu mudei totalmente da ideia sobre a cozinha vegana. Olha aí. É bem gostoso. Como qualquer cozinha, cara. O Tucano falou isso no Nerdcast. Não tem comida merda, tem cozinheiro merda. Tipo, pega um cozinheiro bom, o cara faz comida boa. Tem muita gente que você fala pra ele, ó, vamos num restaurante vegetariano, vamos falar vegano. Vamos num restaurante vegetariano, cara, ai, não gosto de comida vegetariana. Aí você pega uma porra de uma pizza napolitana pra ele DOP, o cara acha maravilhoso. É uma comida vegetariana. Sim. A pizza vegetariana, o cara fala, ah, é uma merda. Não, a pizza, a melhor pizza do universo é vegetariana. Qual é a diferença de vegano e vegetariano? Tem insumos animais, tipo leite, ovo, e o outro não. O outro é totalmente baseado em plantas e cogumelos e tal. Ah, você tá entendendo qual é o meu problema com comida vegana? É uma porra de uma comida inteira baseada em cogumelo, cara. Não. Pode ser. Pode não ter cogumelo. Não, é baseado em Mas se cogumelo. Não tiver cogumelo, vai ser o quê? Papelão, porra? Já. Quantas verduras existem, né? Muitas verduras. Não é verdura. Meu ponto é o seguinte. Cara, eu duvido. Morreu. A vida inteira. Como é que é? Você não come só carne. Eu duvido que você só coma carne o tempo inteiro. Não se come só carne. Você come um monte de coisa. Inteiro, deixar de comer carne em uma refeição não é um negócio que você vai morrer por causa disso, mano. Não, claro que não. Uma refeição. Uma manhã de pão com geleia você já tomou na sua vida? Meu hábito que eu considero errado, tá? Mas o meu hábito que eu considero errado, volto a dizer, é comer carne pelo menos 6 vezes por semana. Caralho. Carnes. Seja frango, seja um bifinho. Mas 6 vezes por semana é menos da metade das suas refeições, hein? Aham. Uhum. Tudo bem, mas eu ainda acho que podia ser menos. Eu podia comer menos carne ainda. Mas você fala 6 vezes, 6 dias ou 6... Porque tem gente que, tipo, hoje eu vou comer bife com batata frita, almoço e janta, entendeu? Uhum. 6 não, dias. Então, Fred, se você... Mas 6 vezes. O Marco tá pensando em 3 refeições por dia. É. Não, Fred, se você come 6 vezes por semana carne, o que come as outras... Depois come verdura as outras refeições. Não, não. Não são 6 refeições. São 6 dias. Inteiro, comendo carne. Ah, ele come só no fim de semana, basicamente. Não é café da manhã, almoço e jantar, picanha, pelo amor de Deus, não é isso. Eu estou dizendo que eu vivo de insumos animais. Bom, eu acho que tem menos preconceito com as palavras vegano e vegetariano, porque a melhor pizza que existe no universo, que é a pizza napolitana DOP lá, é vegetariana. E não, é a napolitana tem anchovas. Não, a margarita. A margarita é tomate, mozzarella e manjericão. A melhor pizza, na minha opinião, é lógico, mas é a melhor pizza do mundo. É clássica. Ah, sim, é um clássico. É a pizza... Agora pizza de anchova, puta merda. A primeira pizza, a verdadeira pizza, é chamada marinara, é só tomate. Ou a mozzarella foi posta depois na pizza. E a margarita, foi feita em Nápoles quando a reina Margarita visitou Nápoles. Criaram na pizza margarita que você conhece, então é muito recente. Antes não ponia no queijo na pizza. E então ela era dali... vegana. Antes disso ela era vegana, então. Exatamente. A pizza era vegana. Não, mas a massa não tem ovo? Pois é, não. Pô. Não era vegana, era vegetariana. Mas que isso? Massa de ovo na pizza? Como é que é a massa? Ah. Como é que é a massa? Farinha, óleo, água. Farinha, água. Farinha, água e azeite. Não sabia. Vegana. A sua pizza é vegana, ô Frederico Carlos. Ah, que o Fred come não é, hein? Ovo, tem leite, tem... Não, o Fred pega a pizza, põe um porco em cima e come. Eu acabei de comer uma pizza de 4 queijos, que estava excelente. Vegetariana, sua pizza! Vegetariana! Vegetariana, eu faço esforço pra ir. Vegano que não dá. E comi uma outra fatia de pizza de pepperoni, que estava excelente. Olha só, bêbado de ser humano, eu faço um esforço pra ir. Você acabou de literalmente comer a pizza vegetariana. Sem esforço. Voluntariamente, sem esforço. Mas nenhum. Então, porra, o que que eu falei? Eu vou até lá, é ao meu limite, né? Vegetariano, beleza, ok, tamo aí. Agora, não, vamos na pizza vegana. A gente faz o seguinte, a gente pega uma caixa de uma TV de 65 polegadas, corta uma merda redonda no meio, assim, de diâmetro de 50 centímetros, tá? Aí joga um chumaço, sei lá, de isopor em cima, bota uns cogumelos, corta em 8 pedaços e come. Vamos comer essa merda. Porra! Fred, aí no Jardim Botânico tem um restaurante muito bom chamado Prana. Esse Marcos, Prana... Agora tá achando que conhece o Rio mais que a gente. Tá começando a me ofender. Não. Eu tô lembrando que vocês vão no Prana. Esse restaurante é bom pra caralho. Inclusive, eu pago a sua se você quiser me acompanhar semana, daqui 2 semanas. Opa! Se falar de comida no Rio de Janeiro sem falar da pizzaria Guanabara, eu não vou nem conversar com você. Seria Guanabara. Pô, eu acho maravilhoso. Eu também gosto. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, gente. Não, é maravilhoso, cara. É incrível. Não é maravilhoso. Não é maravilhoso. Aquilo que é pizza. Aquilo que é pizza. Todo o resto que vocês falaram aí, eu fiquei calado, porque aquilo que é pizza. Eu não queria criar polêmica, mas a pizza que é pizza é a pizza da pizzaria Guanabara. A melhor pizza do Brasil. Quantos anos você não vai na pizzaria Guanabara? Só pra eu saber. Quantos anos você não vai lá, Guga? Fred, a pizza da pizzaria Guanabara, ela é constante. Ela é constante na nossa vida. Mas, então, mas ela é constantemente muito overrated. Constantemente, muito overrated. Não, não é overrated, ela é hors concours. Você não tem graduação. Ela é uma, ela é tão ruim que ela dá a volta. Gente, explica, por favor, pro Davi o que é a pizza da pizzaria Guanabara. A pizzaria Guanabara é uma instituição carioca, tem algumas décadas. Era do mesmo dono de várias casas de espetáculos que já pegaram fogo, e eu não vou julgar o mérito do incêndio. Ele é um cara zarado, ele é um cara zarado. Basicamente, ele é um cara zarado. E ela tem uma particularidade. Ela está ali pra você, não importa como tenha sido a sua night. A pizza Guanabara... Ela é uma mãe, ela é um colo. Ela não te julga, Marco. Como foi a sua noite? Se foi boa, se foi ruim, se foi só na tequileira, se você cheirou cocaína no banheiro antes de pedir a pizza. Tá nem aí, cara. Ela tá com você, ela vai te abraçar com gordura e queijo merda. É isso. Imagina a qualidade desse queijo. Basicamente é o seguinte: amigo. Carinho tem qualidade. Coisa só que acabou e você só quer ir pra casa chorar. Você não tá nem aí pra qualidade do queijo, cara. Tenta imaginar o seguinte: são 4h45 da manhã, não é horário de verão, ou seja, ainda está escuro, mas o céu começa a ficar vermelho. Você tá suado, porque você passou assim, pelo menos de 10h30 da noite até as 4, dentro de uma boate com 500 pessoas. A tua roupa, ela já a camisa, ela já faz parte da pele, entendeu? Você tá no nível de suor que você já tomou uns 2 ou 3 banhos, você tá quase desidratado. Tá fazendo 43 graus, são 4h45 da manhã, você mora no Rio de Janeiro, foda-se, você tem que se fuder. Entendeu? É, aí exatamente. Você está completamente bêbado. Você já aceitou que você é milionário, inclusive, pra provar, vou pagar a rodada pra geral nesse restaurante. E aí vem a ideia. Porra, agora eu vou comer uma pizza. Aí você vai lá e fala, mas onde é que tem uma pizza aberta? 4h40 da manhã no Rio de Janeiro. Lugar nenhum. Minto. Tem na pizzaria Guanabara. Então quando você entra lá, é a antessala do inferno. Porque o mais sóbrio está lambendo o chão. É um negócio que você... É de entrar, não é aqueles balcões do formato BBC. Não, é um restaurante. Tem outros detalhes bonitos. É um restaurante, não é um balcão. Achei que era um balcão. É um lugar decente. Achei que era um balcão tipo aquele do rola, não. Sabe? Rola. Não. É um lugar decente onde você pode sentar. É um lugar decente. E ele se preocupa com os clientes, tanto que ele tem neon numa quantidade estilo Times Square, que é pra você, de qualquer lugar do Leblon, conseguir chegar na pizzaria Guanabara. É, porque, entenda, você só vai pra pizzaria... Ninguém vai pra pizzaria Guanabara 8 horas da noite, sóbrio, com a família. Não, nem pra aberta. Pizzaria assim, Guanabara... É, não, a merda só deve abrir 1 hora da manhã. Talvez ela esteja aberta, mas os garçons não chegaram. Não chegaram. E no outro tudo, no outro restaurante, né? Exato. Você só vai pra pizzaria Guanabara depois das 3 horas da manhã, quando você já não tem mais condição de raciocínio. Você vai no automático, entendeu? Você passa na pizzaria Guanabara e dali você acorda em casa. Você não sabe. Você abre o olho e só soube. Vê aquele piscar assim, ó. Guanabara. Ninguém... Ninguém nunca soube como saiu da pizzaria Guanabara e chegou em casa. É um sério. Talvez os garçons te levem pra casa, eu não sei. E uma outra coisa, Marco, é o seguinte: você entra na pizzaria na Guanabara no fim de night, você come a pizza e você tem um recomeço. De lá o dia começou, tá claro, pessoas estão fazendo Cooper. É um reset. Estão passeando com o filho, tá tudo dando certo. Aquela noite desgraçada acabou, o mundo voltou você... normal. Você, a Guanabara, ela te trouxe um novo começo. É tipo quando você tá jogando GTA e você salva o jogo, né? Isso. Você tem uma nova chance. Ainda que você esteja andando de calça jeans, aquela merda grudada na sua pele, porque, volto a dizer, essa hora já são 6 horas da manhã, então já está fazendo 45 graus, camisa branca que já está totalmente transparente de suor, de botão, sendo que ela está abotoada errada, sabe? Quando você erra a casa e fica... Boa, branca. Sol pra cima, pra baixo. Você tá andando assim. Na lagoa, você não sabe o que você tá fazendo na lagoa. Aquela hora ali. Mas você sabe que você tá de barriguinha cheia. Porque você comeu na pizzaria Guanabara. As pessoas estão vivendo. As pessoas estão correndo. As pessoas são esportistas. E você pensa, caralho, eu só quero chegar em casa, porra. Você não sabe como. Mas você sabe uma coisa. Você vai dormir de barriguinha cheia. Porque o garçom da pizzaria Guanabara te deu aquela iguaria que você só consegue comer estando de porre. Talvez, eu vou além, hein? Talvez a pizza da pizzaria Guanabara até seja boa. Nunca saberemos, porque nunca fomos lá em condições de avaliação normal. Olha, me comprometo, antes do fim deste ano de Nosso Senhor de 2018, ir à pizzaria Guanabara e fazer uma avaliação sóbria, ou pelo menos meio sóbria. Não! Tá vendo? É por isso que ninguém gosta de você na internet, cara. Você quer estragar? Eu vou estragar. Olha, juro por Deus. Se você vier me estragar a pizzaria Guanabara, você vai ter um problema sério comigo. Você quer o quê? Você quer que eu fique muito louco pra poder ir? Eu não posso. Claro, eu trabalho é só seguinte. Assim que se pode consumir. Vai no sexta-feira à noite, caralho. Eu tô em São Paulo, só tô no Rio meio da semana. Então errado é tu. Cara, eu vou dizer que quando eu ia trabalho no Rio, eu ficava no hotel do lado da pizzaria Guanabara, só por isso. Mas você comia ela sóbrio? Eu comi ela em vários estados que você pode comer. Eu já comi ela sóbrio, comi no café da manhã, comi de noite, comi voltando de manhã, como o Fred descreveu tão bem aí. A pizza Guanabara, ela tem dois dedos de altura, mano. Ela tá sendo lá pra baixo. Queijo. Um beijo. E eles não usam mussarela porque eles não acreditam nisso. Eu fiz um prato. Meu Deus! Queijo prato. Queijo prato. Davi, você entendeu que, como muitas coisas do Rio, é preciso de contexto. É. A pizzaria Guanabara é o fim de todo um contexto. E essa foi a melhor propaganda que eu já vi de uma pizzaria. Não, Fred, eu tenho a dizer que o Fred foi poesia. Foi poesia. Eu acho que tem em qualquer lugar do mundo existe uma pizzaria Guanabara. É verdade. É verdade. Ache a sua pizzaria Guanabara. Não deixa o Marco estragar ela. Não, seu safado, que você já foi na minha pizzaria Guanabara. Você me manda, eu tô em casa em Nova York. Caraca, aí o cara me manda uma mensagem 1h da manhã. E aí, vamos comer? 1h da manhã. Eu falei, bora? 2h da manhã, a gente tava na pizzaria lá do Spider-Man comendo e foi bom. Joe's Pizza, excelente. Não, agora, Joe's Pizza é bom. Quer falar de pizza ruim? Esse agora é o meu momento de brilhar. Vamos girar esse globo pra Brasília, amigo. E vamos lá naquela merda daquela Dom Bosco. Ai, nossa, mãe! Que absurdo, cara. Sério? Eu vou defender o meu povo aqui e não vou permitir isso acontecer. A pizza líquida. A pizza... Como é que você pode beber uma pizza? Eu queria que você... Não, ela não é líquida. Não, a massa é líquida. A pizza fica pizza. A massa é líquida. É inovação, cara. É inovação, cara. Você é contra a inovação? A pizza é só queijo derretido, porra, pra ser líquida? Não, a massa, eles não... Eles deixam... Eles fazem... A graça deles é trollar as pessoas. Eles fizeram um suco de pizza e eles botam num prato aquela meleca. Não tem prata, é no papel. É no papel, eles light. É escroto, cara. Olha, é inovação. Você come a pizza com um copo de mate gelado que sai do centro da terra, de tão denso. ou suco pizza, de caju. A massa, ele é semi-líquida. É asquerosa. A massa, eles fazem ela e eles deixam ela ainda crua até chegar na sua mão, porque ela cozinha na sua mão de tão crua. É, ela cozinha na sua barriga. É um pouco, isso acontece mesmo. É excelente, é uma instituição. O senhor Dom Bosco morreu recentemente, que Deus o tenha, que esteja em paz. É uma instituição. 108 Sul, 107 Sul, pra ser mais preciso. Então, a única coisa que eu posso dizer aqui em relação à pizza Dom Bosco é que ela é uma pizza democrática. Você não precisa ter dentes pra comer. faço um excelente molho de tomate com manjericão, ervas italianas e um toque de sal. Fica bom para caralho, com azeite trufado. Fica bom de cair o cu da bunda. Azeite falando, trufado, muito... você come cogumelo. Sabia. Veja bem. Não é o cogumelo. Não é o cogumelo. Ervas, aí eu vou fazer ervas italianas, isso e azeite trufado, porque a trufa é chique, a trufa é muito chique, então como a trufa chique. Fred, você caiu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.